fila do trem. Tá tudo errado, mas mesmo assim eu vou. Fico acordado, querendo te ver. Meu pensamento é casar com você, mas o salário só dá pra viver no céu de anjinho. Se a liberdade é tão bonita, quero passear no weekend. Tiro essa roupa prisioneira e vou pra vida vadiar. Opa, vou passear, opa, vou passear. Seguirei, opa, vou passear. Cantarei, opa, vou passear. Opa, vou passear. Viajei, opa, vou passear. E daí, opa, vou passear. Andar por aí. Só tem trabalho e dinheiro não vem. O rebolado é na fila do trem. Tá tudo errado, mas mesmo assim eu vou. Fico acordado, querendo te ver. Meu pensamento é casar com você, mas o salário só dá pra viver no céu de anjinho. Se a liberdade é tão bonita, quero passear no weekend. Tiro essa roupa prisioneira e vou pra vida vadiar. Opa, vou passear, opa, vou passear. Seguirei, opa, vou passear. Cantarei, opa, vou passear. Andar por aí. Opa, vou passear.